coração. Fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens. E navegar o mar da tranquilidade. Nessa decadência.